te provar. Estrela brilhou no céu, carente de amor estou. Vem pros meus braços, quero teu calor. A noite revela plena, tempo de amar. Vem cá, cai nos meus braços, quero te provar. Te provar.